sertaneja. Aqui é bem melhor. Diferente, não há nada que segure o coração da gente. Não tem lei, não tem limites, não tem hora, não tem dia. Esse misto de loucura, sonho e fantasia. Você veio de mansinho, me envolvendo com carinho. As manhas pra me dominar, eu perco o juízo e me entrego inteiro. Meu coração bate ligeiro, feito um beija-flor. Vou alto quando a gente faz amor. Parece que a vida é um mar de rosas. Meu coração parece um menino desvairado, gritando no peito, louco, apaixonado. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Me aproximei de um grupo de jovens, pois na realidade eu não tinha onde. Eu era mau, o mais bruto dos homens. Jamais senti o prazer de sorrir. Mas o Cristo em que tanto falavam veio de repente em meu corpo morar. Uma lágrima caiu do meu rosto. Foi tão grande emoção, comecei a cantar. As flores, a terra e o mar. Eu amo demais a vida, o sol no infinito a brilhar. Eu amo demais a vida, os pássaros livres no ar.

caminhos. Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas, andando sem rumo nos becos, tavernas, onde só tem ida. São descaminhos da vida, descaminhos. Dois barcos perdidos, dois loucos varridos, duas aves feridas, andando sem rumo nos becos, tavernas, onde só tem ida. São descaminhos da vida. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Mais uma vez você dizendo para mim que vai embora, que eu não sou o homem certo pra viver ao lado seu. Eu fiz de tudo pra evitar esse momento, essa triste hora, mas a vontade é do seu coração, pode dizer adeus. Sei e vou chorar, mas não vou procurar por você. Sei e vou sofrer, dessa vez acabou pra valer. Você vai me perder. Quando você ia embora, eu lhe procurava, me humilhava, e você talvez por pena pra mim voltava. Mas desta vez é diferente, pode ir, não quero piedade. Se eu não puder esquecer, eu vou viver com a saudade. Sei e vou chorar, mas não vou procurar por você. De terça-feira, Rio Negro e Solimões passou por aqui. Sei que vou chorar. Ainda César e Paulinho, Dos Caminhos. Ali tivemos Eu Amo Demais a Vida, Jade e Jefferson. Rick mais o Renner cantou também Mar de Rosas. O Leonardo, a música Deus o que Fazer. Daqui a pouquinho, a gente retorna com você com mais músicas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado de volta na sua rádio. O melhor da nossa música sertaneja. Tá pintando agora mais um bloco musical. Tem Jaime, Esses Meninos Cowboys. Depois tem Guilherme Santiago. Não há nenhum limite pra quem nasceu pra ser um cowboy. E toda vez que ele viaja, a terra treme por onde ele vai. Nossa Senhora as melhores. Baú Sertanejo. Se você olhar meus olhos e disser que me esqueceu, que existe em sua vida outro amor melhor que eu, não acredito. Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei, pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu amei, não acredito. Me querer é seu castigo e você tem que suportar. Me lembrar até na hora que um outro te beijou.

gostei, bicho. Aí eu gostei. As melhores. Baú Sertanejo. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, amarelado pelo tempo. Como a perguntar por onde andei? E eu falei: onde andei? Não deu para ficar. Indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Baú de terça-feira, ouvimos juntos aqui Renê e Ronaldo, lá de 1989, O Portão. Ainda Michel Teló e Zezé de Camargo e Luciano, na música Ainda Ontem Chorei de Saudade. Guilherme Santiago, Não Acredito. Jaine, Esses Meninos, Cowboys. Daqui a pouquinho, muito mais músicas pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Você curtindo o nosso baú de terça-feira, tá pintando mais um modão. Achonadas. Essa aqui, ó. Noites Mal Dormidas é o nome da moda. Vai lá. Achonadas cantam pra gente. Música.

você é a verdade que só me enganou. Dois amores que tive, você foi o que mais marcou pra mim. Seu morte de dama, sua falsa alegria me custa a vida. Estou no labirinto, sei que jamais vou achar a saída. Você com suas sapatas se veste de santa, eu as suas heranças que você deixou. Seus gestos estudados, seus suspiros ensaiados, tenho como de fazer de mim o que sou. Você com suas sapatas se veste de santa, eu as suas heranças que você deixou. Meus gestos estudados, meus suspiros ensaiados, vem o tom de fazer de mim o que sou. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo.

noite me encher de carinhos. Porém sei que dali a pouquinho, bem antes das nove, ela vai me ligar. Manda um beijo ao se despedir, e deixando em estado de graça, eu me atiro tão firme ao trabalho, nem percebo o dia que passa. Quando a noite vem se aproximando, vou sentindo uma grande ansiedade, na certeza que estarei amando quem faz o meu mundo de felicidade. Adalberto e Adriano passando por aqui, mais uma vez conferimos Paixão Louca, Neinando de 2009, o IP e o Prisioneiro, Sérgio Reis, Pinga em Mim, Cleiton Camargo, Pra Não Morrer de Amor, e ainda Jean Giovanni, Herança. Daqui a pouco vem as últimas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Tá pintando as últimas de hoje do nosso Baú Sertanejo na sua terça-feira. João Carreira e Capataz, Dormindo com o Inimigo. Depois tem Rio Negro e Solimões e a música No Mesmo Lugar. Se um dia ela vou abrir a porta, vou deixar ela bater, ninguém vai lhe atender, pois pra mim não tem mais volta. Foi ela quem quis assim, por um fim em nossa história. Foi em busca de ilusão, me deixou na solidão e foi embora. Foi então que eu decidi que nesta casa ela não entra, pois eu sei se ela entrar, ela vai querer ficar e fazer amor comigo. E se acaso eu aceitar, outra vez te dar abrigo, com certeza eu vou estar dormindo com o inimigo. Que eu decidi que nesta casa ela não entra, pois eu sei se ela entrar, ela vai querer ficar e fazer amor comigo. E se acaso eu aceitar, outra vez te dar abrigo, com certeza eu vou estar dormindo com o inimigo. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca

minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Anderson e Hudson na última de hoje. Regravação, Vá pro Inferno com Seu Amor. Chico Rei Paraná, Aqui o Seu Lugar, né? Ainda Rio Negro e Solimões, na música No Mesmo Lugar. Também tivemos ainda Dormindo com o Inimigo, João Carreira e Capataz. Forte abraço aqui do amigo Elber de Andrade. Amanhã, quarta-feira, a gente volta com mais edição do Baú Sertanejo. Abraço a todos e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.